Visionário, nós enxerga o que ninguém vê. Pique mágico, pronto pra te entreter. Vim do inferno, meu ritmo é quente. Sem ligar pra quanto eu me entrego. Por isso eu sempre vou receber. Ninguém sabe o quanto tu apanha. Teu segredo, vagabundo. Só tu sabe o que já te fudeu. Ou tu vive teu sonho, ou tu vive teu medo. Aprende que nesse mundo só vão lembrar de quem venceu. Sigo sem dona, sua é a zona. Tem um produto, cliente demanda o que funciona. Original, vida pra frente. A real é que nós mesmo cria as correntes que nos aprisiona. Nego, nós não perde. Hoje tô rico, mas ainda me vejo na plebe. Caçando reis, pronto pra tirar. Tu só precisa vencer uma vez pra provar pra tu mesmo que tu consegue. Vagabundo sabe como é. Com coração na sola do pé. No fundo, no fundo, elas admiram, invejam tua fé. Nós viram um trem. Vagabundo sabe como é. Com coração na sola do pé. No fundo, no fundo, elas admiram, invejam tua fé. Nós viram um trem que nunca freia. Mantendo a essência de cabeça fria. Busque ser algo além da roupa. Recuse ser refém de tudo. Mediocridade alheia. Sou T-R-E-T. Hat. Não conhece, tá sem internet. Leva na mente que eu joguei pro ar. Simplesmente eu parei de falar e comecei a fazer. Fé em Deus, fé no eu. Fé em Deus. Rouba o que é teu, rouba o que é teu. Na disciplina, mas no ataque. Ataque. Existe o dia que tu nascer. E o que tu descobre o porquê. Junto dos que chamam de escória. Onde rumo a vitória, onde junta as histórias. Espírito independente, invicto, intacto. Quem vence sem obstáculo, triunfa sem glória. Vagabundo sabe como é. Com coração na sola do pé. No fundo, no fundo, elas admiram, invejam tua fé. Nós viram um trem. Vagabundo sabe como é. Com coração na sola do pé. No fundo, no fundo, elas admiram, invejam tua fé.